Não, eu João Pedro, essa abóbora, olha o nome da abóbora. Ah, não, é Laura Maria. Que é? E a pessoa da onde eu tenho que ir? Ele é do muito caminho, né? Já te repetei. Ah, que o senhor falou. Aí, Pedro, vamos ver aqui. Não, é verdade. Vocês estão Então, Esse aqui, ó. Não tem nada a ver na foto. É cachaça. Um bicho de verdade. Mas boia ou não boia? Tem alguém com meu cartão no bolso aí, ó? Não. O cartão pensou. Por quê? Sofia, algo de Foi, né? Me aleijar. Cristo e agora. Ei, Magali. Ei, Magali. Fala onde pode. Vem cá, meu carinho. Vem cá, que eu tô copiando aqui. Thank you. Eu calma aí. Eu vou falar o que eu quero. Eu quero a outra. Eu quero a outra. Velha, menina. Gracias. Se o F ganhar, eu te couro.